da da ba da da da da ba da da da da da da da da da da da da da ba da da da da ba da da da da ba da cha na na na da da ba da da da da ba da da da da da da da da da da da da da ba da da da da ba da da da da ba da cha na na na Tick tick tack, the time is passing by. Any fool can see the seconds don't lie. Tick tick tack, I wish I could go back. On the other hand, your wish is my command. 1, 2, 3, it's all the same to me. Sing it 3, 4, 5, you can go back in time. You and me, it's all that I can see. I can dream, can't I? It's gonna be alright. Time will never give me one more try. Time will never change my way of life. Tick, tick, tack, the time is passing by, and you forget.